Até quando vou andar só, sem saber pra onde ir, sem rumo, sem saída, na contramão da vida. Já passei, que nem é bom lembrar. Muitas noites eu chorei, sem ninguém pra me consolar. Mas um dia eu ouvi falar daquele grande amor. Conheça a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará.